Conexão Norte-Sul, salve, salve, desacato, Mocado Records, produções. Salve, salve, sim, hemografia, satisfação total. Nossa instinta é favela, sem dar brecha, sem goela, sempre atrás de uma moeda. DJ não quer jam, Michael Niggas, Slim no beat, desacato, bolando um hit. Nossa instinta é favela, sem dar brecha, sem goela, sempre atrás de uma moeda. DJ não quer jam, Michael Niggas, Slim no beat, desacato, bolando um hit. Uma viagem de passagem no postante prata. Quem não arrisca não conquista e fica de cachapa. Meu kit verde pelas ruas é indispensável. E o modo foca pros pipoca já é inevitável. Se o bonde é o crime, eu sigo firme do lado contrário. Se o rap é paz, eu quero é mais e sigo itinerário. Vejo ares e mares, milhares de olhares, lugares e males que vem para o bem. Com os irmãos na junção, no pique do vilão, na missão, no peão, muitos vão e outros vêm. E os fura-lupa, sangue suga, vão contar a história dos taja preta, muita treta e suas trajetórias. Os de verdade eu sei quem são e sei que posso contar. Tamo chegando e as barreiras nós vamos derrubar. Michael Slim nos beat desacata, mais um hit, não é a lala de PC, muito menos a tique. O Vic não é só stick, tique, tique, o Vic verifique, certifique, tomou baixo pra pack, big outro refique, mas não fique, pega beat, hat, click, lá no link, dá um like, a malandragem que reside, coincide, instinto favela que existe, os jogos viraram, o espírito reside. Então deixa que a noite nos veja, com Deus, os frutos e a cerveja, onde esteja, que nos proteja, amigas, me, ei, papa beat na cena. Nós estamos chapando coco de ideia, plano e black, ninguém segura moleque, muito mais que flow é rap, metric em cima dos trap, e agora viramos chefe, ó, um brinde fino por ter feito acontecer, 5 mano. No nomegão, back vai de mão em mão. Só subir o vidro, irmão. Se os cana aparecer, é que hoje eu tô suavão. Norte e sul, conexão. Só moleque, sangue bom pra fazer o proceder. Nossa instinta é favela, sem dar brecha, sem goela, sempre atrás de uma moeda. E quem não quer jam, Michael Niggas, Slim no beat, desacato, bolando um hit. Nossa instinta é favela, sem dar brecha, sem goela, sempre atrás de uma moeda. E quem não quer jam, Michael Niggas, Slim no beat, desacato, bolando um hit. Hey, hey.